Ficheiro 76, página 615, capítulo 34. O carteiro toca sempre duas vezes. Eu não sabia o que ou quanto Ian contara a Jenny sobre a conversa que tivera na neve com Jamie. O seu comportamento em relação ao irmão continuou o mesmo de sempre, prático e insolente, com um leve toque de afetuosa provocação. Eu já a conhecia há bastante tempo, no entanto, para perceber que um dos maiores dons de Jenny era a sua capacidade de ver as coisas com absoluta clareza e depois seguir em frente, como se elas não existissem. A dinâmica de comportamento e sentimentos entre nós os quatro desenvolveu-se nos meses seguintes e acomodou-se num padrão sólido e forte, baseado na amizade e fundamentado no trabalho. O respeito e a confiança mútuos eram simplesmente uma necessidade. Havia muito para fazer. À medida que a gravidez de Jenny evoluía, passei a assumir cada vez mais afazeres domésticos e ela passou a cedermos com mais frequência. Eu nunca tentava usurpar-lhe o lugar. Ela era o eixo central de todo o ambiente doméstico desde a morte da mãe, e era a ela que os empregados ou os colonos recorriam normalmente. Ainda assim, eles estavam a acostumar-se comigo, tratando-me com um respeito amistoso que às vezes chegava à beira da aceitação e outras vezes do temor reverente. A primavera foi marcada primeiro pela plantação de uma enorme safra de batatas. Mais de metade das terras aráveis disponíveis foi dedicada à nova colheita. Uma decisão justificada em poucas semanas por uma tempestade de granizo que arrasou a cevada que começava a brotar. As ramas de batata, crescendo junto ao solo, sobreviveram. O segundo acontecimento da primavera foi o nascimento da segunda filha de Jenny e Ian, Catherine Mary. A menina chegou com uma rapidez que surpreendeu todos, inclusive a Jenny. Certo dia, Jenny queixou-se de dores nas costas e foi-se deitar. Pouco depois, tornou-se claro o que estava realmente a acontecer e Jamie saiu apressado em busca da senhora Martins, a parteira. Os dois chegaram muito a tempo de compartilhar um copo de vinho para brindar à chegada do bebé, cujos berros agudos ecoavam pelos corredores da casa. E assim o ano floresceu e tornou-se verde. Eu resplandecia, as últimas feridas a cicatrizarem no meio do amor e do trabalho. As cartas chegavam regularmente. Às vezes havia correspondência uma vez por semana, outras vezes não chegava nada durante um mês ou mais. Considerando as distâncias que os carteiros tinham de percorrer para entregar a correspondência nas terras altas, eu achava incrível que alguma coisa conseguisse chegar. Hoje, no entanto, havia um grande pacote de cartas e livros, bem embrulhado contra as intempéries, numa folha de pergaminho oleado e amarrado com corda. Enviando o carteiro à cozinha para tomar uma refeição, Jenny desamarrou com cuidado a corda retorcida e guardou-a economicamente no bolso. Em seguida, manuseou a pequena pilha de cartas, colocando de lado, por enquanto, um atraente pacote com endereço de Paris. Uma carta para Ian, deve ser a conta das sementes, penso eu, e uma da tia Jocasta. Que bom, há meses que não temos notícias dela. Pensei que pudesse estar doente, mas vejo que a sua mão está firme na pena. Uma carta, com o endereço escrito numa caligrafia preta e arrojada, caiu sobre a pilha de Jenny, seguida de um bilhete de uma das filhas casadas de Jocasta. Depois, outra para Ian, de Edimburgo, uma para Jamie, de Jared, reconhecia a caligrafia emaranhada, quase ilegível, e uma outra, num papel grosso, de cor creme, selada com a coroa real da Casa Stuart. Outra queixa de Carlos sobre os rigores da vida em Paris e as dores do amor intermitentemente retribuído, imaginava eu. Ao menos esta parecia curta. Em geral, ele estendia-se por várias páginas, aliviando a alma com o cher Jamie, num patois que era uma mistura de quatro idiomas e cheio de erros ortográficos. Ainda assim, era evidente que ele não buscava o auxílio de um secretário para redigir as suas cartas pessoais. Oh, três romances franceses e um livro de poesia de Paris, disse Jenny, entusiasmada, abrindo o pacote bem embrulhado. C'est un embarras de richesse, hein? Qual é que vamos ler esta noite? Ergueu a pequena pilha de livros do seu invólucro, acariciando a capa macia de couro do livro que estava em cima, com um dedo indicador que tremia de puro deleite. Jenny amava os livros com a mesma paixão que o irmão reservava aos cavalos. A mansão, de facto, ostentava uma pequena biblioteca. E se o lazer noturno entre o trabalho e a hora de dormir era curto, ainda assim incluía ao menos alguns minutos de leitura. Isto dá-nos algo em que pensar enquanto trabalhamos, explicou Jenny, quando a encontrei certa noite, cambaleando de cansaço. E insisti para que fosse para a cama dormir, em vez de ficar acordada para ler em voz alta para mim, Ian e Jamie. Ela bocejou a mão na boca. Ainda que eu esteja tão cansada que mal consiga ver as palavras na página, elas voltam para mim no dia seguinte, enquanto estou a bater manteiga, a fiar ou a tecer a lã, e eu fico a revirá-las na minha mente. Ocultei um sorriso perante a menção da tecedura da lã. Somente as mulheres de Lalibroque, entre todas as herdades das terras altas, eu tinha a certeza, teciam a lã não só ao som de canções tradicionais, mas também aos ritmos de Molière e Piron. Tive uma súbita visão do barracão de tecelagem, onde as mulheres se sentavam em duas fileiras, uma de frente para a outra, descalças e com os braços nus, com as suas roupas mais velhas. Apoiavam-se contra as paredes enquanto empurravam com os pés os rolos longos e sujos de tecido lã, formando a trama apertada e felpuda que iria repelir as neblinas das terras altas e até mesmo a chuva leve, mantendo quem o usava a salvo do frio. De vez em quando, uma mulher levantava-se e saía para trazer a chaleira de urina fumegante do fogo. Com as saias presas bem altas, caminhava com as pernas abertas pelo centro do barracão, embebendo o tecido entre as pernas. Os vapores elevavam-se, sufocantes e renovados, da lã encharcada, enquanto as tecelãs recolhiam os pés para evitar os possíveis salpicos e diziam piadas grosseiras. A urina quente fixa o tingimento mais depressa, explicara-me uma das mulheres, enquanto eu pestanejava, os olhos a lacrimejarem, na minha primeira visita ao barracão. De início, as outras mulheres ficaram a observar-me para ver se eu me iria esquivar ao trabalho. Mas a tecelagem de lã não era nenhum choque insuportável, depois de tudo o que eu vira e fizera em França, tanto na guerra de 1944, como no hospital, em 1744. O tempo faz muito pouca diferença para as realidades básicas da vida. Excetuando o mau cheiro, o barracão era um local quente e confortável, onde as mulheres de Lalibroque confraternizavam e diziam piadas entre peças de tecido, e onde cantavam juntas durante o trabalho. As mãos moviam-se ritmicamente em cima de uma mesa, ou os pés descalços mergulhavam fundo no tecido fumegante, enquanto nos sentávamos no chão, empurrando-nos contra uma parceira que nos empurrava de volta. Fui arrancada às minhas recordações da tecelagem de lã pelo barulho de botas pesadas no vestíbulo e por uma rajada de ar chuvoso e frio quando a porta se abriu. Era Jamie e Ian com ele, conversando em gaélico, ao jeito confortável e sem afetação, que significava que discutiam questões da herdade. Aquele campo vai ter de ser drenado no ano que vem, dizia Jamie ao atravessar a porta. Jenny, ao vê-los, deixou a correspondência de lado e foi buscar toalhas de linho lavadas da arca que estava no vestíbulo. Enxuguem-se antes de molharem o tapete, ordenou, entregando uma toalha a cada um, e tirem essas botas imundas também. O correio chegou, Ian. Há uma carta para ti, daquele homem em Perth, aquele a quem escreveste a respeito das sementes de batatas. Ah, sim? Já vou lê-la. Então, mas posso comer alguma coisa enquanto faço isso? Perguntou Ian, esfregando a cabeça molhada com a toalha, até que os espessos cabelos castanhos ficaram arrepiados como os pelos de um porco-espinho. Estou faminto, e daqui de onde estou ouço a barriga de Jamie a roncar. Jamie sacudiu-se como um cão molhado, fazendo a irmã emitir um pequeno guincho, quando as gotas frias voaram por todo o vestíbulo. Tinha a camisa colada aos ombros e mechas soltas da cor da ferrugem e encharcadas de chuva caíam-lhe sobre os olhos. Enrolei-lhe uma toalha ao pescoço. Acaba de te enxugar, que eu vou buscar alguma coisa para comeres. Eu estava na cozinha quando o ouvi gritar. Eu nunca o ouvira emitir um grito assim antes. Havia choque e horror naquele som. E mais alguma coisa, um tom de irrevogabilidade, como o grito de um homem que se vê nas garras de um tigre. Eu já estava no corredor, dirigindo-me à sala de estar, sem parar para pensar, um tabuleiro de bolos de aveia ainda nas minhas mãos. Quando irrompi na sala, vi-o de pé, junto à mesa, onde Jenny colocara a correspondência. Tinha o rosto lívido e cambaleou ligeiramente, como uma árvore cortada à espera de que alguém gritasse «Madeira!» antes de cair. O que foi? Perguntei aterrorizada com a expressão do rosto dele. Jamie, o que foi? O que foi? Com um visível esforço, ele pegou numa das cartas que estavam em cima da mesa e entregou-me. Pusei o tabuleiro de bolos de aveia e peguei na folha de papel, correndo os olhos rapidamente por ela. Era de Jared. Reconheci de imediato a caligrafia fina e rabiscada. Querido sobrinho, li para mim mesma. Muito satisfeito, as palavras não podem expressar a minha admiração, a sua coragem e audácia serão uma inspiração, terás êxito, as minhas preces estarão contigo. Ergui os olhos de papel, confusa. De que está ele a falar? O que é que fizeste, Jamie? Jamie tinha a pele esticada sobre os ossos da face e riu, um esgar lúgubre, enquanto pegava noutra folha de papel. Esta, um folheto de impressão barata. Não é o que eu fiz, Sassenach, disse ele. A folha impressa era encimada pela coroa da Casa Real do Stuart. A mensagem por baixo era breve, expressa numa linguagem grandiosa. Declarava que, por ordenação do Todo-Poderoso, o Rei Jaime, oitavo da Escócia e terceiro da Inglaterra e da Irlanda, afirmava, por meio daquele documento, os seus direitos a reclamar o trono de Três Reinos e, por aquele meio, agradecia o apoio dado a esses direitos divinos pelos chefes dos clãs das Terras Altas, pelos senhores jacobitas e pelos diversos outros súbditos leais de Sua Majestade o Rei Jaime, os quais, como prova disso, subscreveram os seus nomes na presente lista de adesão. Enquanto eu lia, os meus dedos pouco a pouco ficaram gelados e eu tinha consciência de uma sensação de terror tão aguda que continuar a respirar se tornou um verdadeiro esforço. Os ouvidos latejavam-me com a pulsação do sangue e dançavam-me pontos negros à frente dos olhos. Junto ao folheto viam-se as assinaturas dos chefes de clãs escoceses que declararam a sua lealdade ao mundo e apostaram as suas vidas e a sua reputação no sucesso de Carlos Stuart. Da lista constavam Clan Ranald, bem como Glengarry, Stuart de Hepin, Alexander MacDonald de Keppoch, Angus MacDonald de Scottus, e no fim da lista via-se James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser de Broch Tuarach. Jesus Cristo, maldição, murmurei, desejando na verdade dizer um impropério como forma de alívio. O miserável assinou o teu nome na lista. Jamie, ainda pálido e carrancudo, começava a recuperar do choque. Sim, assinou, disse laconicamente. Estendeu a mão e pegou na carta ainda por abrir, que permanecia sobre a mesa. Um papel velino de elevada qualidade, com o símbolo do Stuart, bem evidente no selo de cera. Jamie abriu a carta com impaciência, rasgando o papel. Leu-a depressa, largando-a sobre a mesa em seguida, como se lhe queimasse as mãos. Um pedido de desculpas, disse com voz rouca, por não ter tido tempo de me enviar o documento para que eu mesmo pudesse assiná-lo, e a sua gratidão pelo meu apoio leal. Meu Deus, Claire, o que é que eu vou fazer? Era um pedido de ajuda vindo do coração e para o qual eu não tinha qualquer resposta. Observei-o, impotente, enquanto ele se deixava cair sobre uma almofada e ficava ali, imóvel, a olhar fixamente o fogo. Jenny, paralisada por todo aquele drama, aproximou-se para ver as cartas e o folheto. Leu-os com atenção, os lábios a moverem-se ligeiros ao fazê-lo. Em seguida, voltou a colocar delicadamente os papéis sobre o tampo lustroso da mesa. Olhou para eles com um sobrolho franzido, dirigindo-se depois ao irmão e pousando-lhe a mão no ombro. Jamie, disse ela com o rosto muito pálido, só te resta uma única coisa a fazer, querido. Tens de ir lutar por Carlos Stuart. Tens de ajudá-lo a vencer. A verdade das palavras dela penetrou devagar as ondas de choque que me envolviam. A publicação daquela lista de adesão marcava os que assinaram como rebeldes e como traidores da coroa inglesa. Não importava agora como nem onde Carlos conseguira os recursos financeiros para começar a agir. Ele já sulcava os mares da rebelião. E Jamie e eu também cavalgávamos as mesmas ondas, quer quiséssemos, quer não. Como Jenny dissera, não havia escolha. Os meus olhos recaíram sobre a carta de Carlos, onde Jamie alargara. Embora muitos me digam que é uma tolice embarcar nesta empresa sem o apoio de Luís, ou ao menos dos seus bancos, não tenho a menor intenção de voltar para o lugar de onde vim, dizia. Alegre-te comigo, meu caro amigo, porque estou a caminho de casa.